331, autorizado para Salvador, correção, autorizado Salvador para São Paulo, Congonhas, nível de voo 380, via Atrawhiski 58. Decolando a pistão no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após Leda voa direto Sagaz. Controle 119 decimal 8, transponder 5001 no voo no 331. Autorizado Congonhas 380, saída da El Leda após direto Sagaz, via Uppercut 58, primeira curva à direita, controle 119 decimal 8, transponder 5001, gol 1331. Correto, gol 331, portão 3, chame pronto para o posicionamento. Chamará. Já disse, ele é do Fox, do Redox, do Patrick, para o Patrick, posição 04. Obrigado, Fox. Obrigado, Rogério. Alto do Whisky Juliette, Quebec. Quebec, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Pátio 3 para o portão 3, é isso? Positivo, senhor. O portão 3 encontra-se ocupado, Quebec. Do pátio 1, senhor. Continua ocupado. Salvador, o Gol no 331 para pushback e acionamento. Clear, senhor, chame táxi no 331. Chamará táxi. Salvador, bom dia. O Gol no 476, centro da Delta, está no portão 5 para autorização. Receita. Bom dia, no 476, por gentileza, qual horário do plano, senhor? Mensagem. Horário 0606. Gente, eu teria seu plano em minha tela em aproximadamente 7 minutos já com a pré-autorização. Eu irei chamá-lo assim que eu estiver com o plano agora. Na tela para o. Ok, obrigado. É que para mim o horário antigo era 47, eu recebi agora que eu mantive a compra 06. Ok. Juno com 1-1-8 a bordo, 4 horas e 34 de autonomia, alternando Galeão, pronto para o táxi. Copiado no 331, táxi aprovado via Indy Alpha, tem pontos para a pista no zero, ajuste padrão, chame pronto para decolagem, pontos para a 10-331. Autorizado via Índia Alfa, chamará no ponto de espera o 331. Estou vendo a escuta do Whisky Juliet Quebec. Proporção 3, Quebec. Positivo, senhor. Gente, Quebec, então, chame pronto para ingresso no pátio principal, estou autorizado a reboca do pátio 3. Mantenha no pátio 3, chame para ingresso no pátio principal, Quebec. Sim, senhor. Bono 331, próximo ao ponto de espera, pronto. Bono 331, linda decola pista 10, vento de 1,40 graus com 0,5 nós, ajuste padrão. Gente, a linha decola 1,0 no 331. Salvador Approach, November 79, Charlie, Charlie, buen día. Radio 350414, fuera. Salvador Approach, November 79, Charlie, Charlie. Salvador, November 79, Charlie, Charlie. 19.8, obrigado. 769, Charlie, Charlie, 2000 feet, altimeter 1013, report establishing localizing. Same 2000 feet, November 769, Charlie, Charlie, call establishing the localizing. Controle, gol no 331, decolou. 331, sobe 380, vigilância. 380, no 331. 1476, na escuta para cópia? Só para cópia, 1476. 1476, informação agora é a Eco. O senhor está autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, nível de voo 410, via para o Whisky 58. Decolagem da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1 no 9.8, transponder 5023, voo no 476. Voo no 476, autorizado para Recife 410, via para o Whisky 58, decolando do 1-0 com curva à esquerda, Puca, Caju. Controle 19-8, transponder 5023, o gol no 476. 5023, procedimento correto, gol no 476. Chame pronto para pushback acionamento. Confirme somente seu portão, por gentileza. No portão 5, reportará para pushback, o gol no 476. Obrigado. Ok. Whisky Juliette Quebec, pronto para o ingresso. Quebec livre ingresso até o portão 3, mantendo escuta constante, a partir do término. Sim, tia. Tá 3601. Por gentileza, chamou o 3601. Afirmativo, senhor. Poderia confirmar se era prevista para Congonha? Saída prevista para Congonha será a da Euleda Bridge. Dael? Dael Leda Bridge. Ok, Dael Leda Bridge, obrigado. É, quando possível, a nossa cópia, estimado para 0606, Bruno. Estamos testando a informação Eco. Gente, então, de acordo com a informação Eco, o solo indisponível, por gentileza, chame 118.62 para a transição. Obrigado. Controle o gol 1-3-3-1. Prossiga, 3-1. Após Dael, gostaríamos de fazer um desvio para a proa 270 por aproximadamente 30 milhas e depois da proa Sagaz, porque a de Leda para Sagaz tem uma formação muito grande e o desvio, se fosse para frente, seria bem mais longo. Mais Dael para 270, confirma? Isso, 270 para umas 35 milhas, depois poderia voar Sagaz. Firmante, voz Dael para 270, agora de transferência de comunicações ao centro. Muito obrigado, porque outro desvio lá na frente vai ser bem mais longo. Whisky, Letia, Quebec, reboco finalizado, tem um bom dia. Ok, Quebec, obrigado, bom dia. Do 170, gol 331. Estimativo 31, chama agora o centro de Recife, 288 no 3325. 288 no 3325, obrigado, bom dia, senhor. 3601, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 340, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pistão no zero com curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto bridge, onde intercepta a Persulu no meio, segue conforme rota. Controle 119, decimal 8, aciona 5022, plan 3601. Autorizado conforme o plano. Decolada 10, curva direita, Dael. Bridge, Upper Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Pira. E lá intercepta Pira 2 para São Paulo. 7198 ao controle, 5022 ao transponder, OTAN 3601. Correto, OTAN 3601, somente após Dael, vou até Leda. Após Leda, vou direto Bridge, sir. Afirmativo, Dael, Leda, Bridge, é OTAN 3601. Correto, chame pronto para o posicionamento 3601. Vamos lá.